Senhor Deus, é o Senhor Deus poderoso. Digno ao Senhor, digno ao Senhor, digno ao Cordeiro, digno ao Cordeiro. Tu és santo, santo, é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso. Digno ao Senhor. Cordeiro, mais uma vez diga: Santo, Santo, ao Senhor, poderoso, digno ao Senhor, digno ao Cordeiro, digno.